3557, pronto, cópia, 360 para Campinas. Pronto, cópia para Campinas. Autorizado Campinas, Genebri, voo 360, decola da pista 17, primeira curva direita. Descida saída da El Leda, após Leda, posição Motiva. Mike Oscar Tango Victor Alfa, onde intercepta a rota Upzulu no 0, até a posição Bridge. Em Bridge, Upzulu no meia rota, e segue conforme via rota do plano de voo. O transponder 5050. E o controle opera 120.8.5557 da TV. Só confirmando, o nível autorizado é o 360. Cotejamento, o embreque se encontra qual portão? Posição 9, ciente, reposto quando pronto para o acionamento pushback. Salvador Sam, mais Total Bravo. Mike Hotel Bravo, prossiga. Hotel Bravo na posição 4, baixo 1, no pé de autorização, gira o motor em marcha lenta. Dá coordenada para entrar ela. Gente, atenção então é girar os motores na posição idle por 10 minutos. Positivo. Gente, reporte no término, portão 4. Hotel Bravo, reporte lá no término. 27 devido a obras nesse setor, segue a orientação da Infraero, reportando para o táxi. Salvador, é o Sam Mike Hotel Bravo, informado técnico de cheque grátis. Gente, Mike Hotel Bravo. Salvador, ZIP 5557, estamos com 99 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia interna, Ribeirão Preto, estamos com o autotáxi. Confirmando 99 a bordo, 99, Ribeirão Preto, 350. Afirmo. O ZIP 5557, táxi via, em frente, via Lima, reporte no ponto de espera da Lima. 7, na frente, ele é comportado. O ponto zero da Lima chama Torre, 198 decimal 95. Ponto zero Lima 2, eu vejo esse quanto? 55. O Salvador está, Mike Hotel Bravo. Mike Hotel Bravo na escuta, se falou. Hotel Bravo na posição 4, parte 1, pede autorização, reboque após a passagem do trip para a posição 7 no parte 1. Ciência da 4 até 7, essa intenção, reboque? Positivo. Ciência autorizado, inicia o deslocamento até o 07. O trip irá decolar da pista no 7. Ciência Salvador, bom dia, 3557, ponto centro da Lima. 3557, táxi em frente, via pista, ingresso cabeceira 35, táxi até a pista no 7, realiza o backtrack e reporta pronto. Para sua informação, não há tráfego, agora é reportar na sinal no 7. 7557, backtrack, informando alinhado, nova 7. 557, o altímetro agora no 015, o vento 190 graus, 04 nós, autorizada a colagem pista no 7. Sete, decolado Salvador 22, controle Salvador 120, décima 8. 208, bom dia. Tripe 5557, bom dia. 557, bom dia. Contato radar na decolagem, suba nível de voo 36200. Da presente, está autorizado voar direto Leda, após Leda Motiva. Quando Leda, depois Motiva, tripe. Salvador, Sam Mike Hotel Bravo, na ponte 7, entrando no reboque, graças ao dia. Gente, bom dia, Mike Hotel Bravo. Recife 1251, alternando 133.25. Recife 1325. Solo, Salvador, muito bom dia. Aqui é o Sam Mike Alfa Charlie. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 4 do pátio 1. São Mike Alfa Charlie confirmando, reboque do pátio 3 até o gate 01. Gate 04. Gente, gate 04 corrigindo, inicia reporte para ingresso no pátio principal. Mike Alfa Charlie. A gente reportará no ingresso do pátio principal, Mike Alfa Charlie.